cantinho da sofrência, bebê. Ao vivo. Se não passa, me dá tão tarde pra fazer essa ligação covarde. Já pensei, isso é uma grande novidade. Vai casar, é amanhã, né? Eu tô feliz e verdade. Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Eu entendi que é fazer o amor da despedida. Sei direitinho quando eu tirei você da minha vida. E aí? Pra tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar. Conheci muito bem teu amor. Tô coçando pra não me contar tudo que você anda falando, pra mostrar que cê é de verdade. Dessa vez não. Você desliga. Vai que amanhã eu apareça por lá. Meu nome de Kaique Rivas. Arrocha, bebê. Cal Rivas. Eita, semana pressa. Portal Tula Rocha. Se não passa, que tá tão tarde pra fazer essa ligação com base. Tu sabe sim, isso é uma grande novidade. Vai casar, é amanhã, né? Eu tô feliz de verdade. Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Eu entendi que é fazer amor. Olha, eu não era bom assim português, mas no ponto final eu sei direitinho quando eu serei você da minha vida. E aí? Pra tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar. Conheci muito bem teu amor. Tô coçando pra cá tudo que você anda falando, pra mostrar que cê é de verdade. Dessa vez não me falta coragem, já passei por cima da saudade. Eu acho que é melhor você desligar. Vai que amanhã eu apareça por lá. Em nome do Portal da Roça, Panificadora Boa Massa. E se é um pretinho na sofrência. Ao vivo!